novas fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Antes de dormir, eu rezo todos os dias, pedindo para Jesus iluminar o povo da periferia, no escuro da noite ou no raiar do dia. Para sobreviver aqui, tem que ser guerreiro e lutar pela própria vida. Porque o cavaleiro vermelho voa por cima dela, atrás de vários soldados de pouca fé. A cena é triste, irmão, é de muito sofrimento. Pra difundir um lá, quanto tormento. Eu vejo muitos manos, muitas minas se iludindo na vida do crime, fazendo um terror dentro da quebrada. No meio disso, tem muitas drogas tirando a rapaziada. Meu Deus, parece que vou até enlouquecer com tanta violência ao meu redor. Aí, maluco, quando meu velho sai para trampar, fico com medo dele não voltar. O que me resta a fazer é rezar e pedir para Jesus iluminar a tua caminhada, da tua saída, da tua chegada em casa. Não é só a minha família que está vivendo esta realidade. Tem muitas famílias vivendo esta fatalidade. No leste, oeste, no norte e no sul. Final de semana chegou, rapaziada pirou. Vai sair pra se divertir, não se preocupa com nada, só quer saber de curtir. E nessa história, mano, tem muitas mães que ficam desesperadas, a noite em clara sem poder dormir. Mas tenho fé que isto um dia vai mudar por aqui. Mas tenho fé que isto um dia vai mudar por aqui. Sabe, a violência chegou, pode ser. Eu acredito em Jesus e no teu amor. Sabe, a violência chegou, pode ser. Eu acredito em Jesus. Sabe, a violência chegou, pode ser. Eu acredito em Jesus e no teu amor. Acredito em Jesus. Se liga, maluco, não há tempo a perder. O mundo está maduro, novo tempo, nova conquista, maiores conhecimentos. Porque nós somos o filho do dono do mundo. E ao toque do nosso pensamento, tudo se transforma, encarregando a nossa herança divina de felicidade, propriedade e amor. Baniremos o sofrimento das nossas vidas. E aí vai um recado para os manos. Desiluda do crime, procure um caminho certo. Se você não sabe, o caminho é a Bíblia. Abaixe seus revólveres, abandone as drogas e tem mais amor à sua vida. Também moro na favela e nunca me rendi ao submundo do crime. Eu sou feliz, não completamente, porque o meu povo é discriminado pela maioria da sociedade. A cada minuto, a cada segundo que se passa nesse mundo. Mas tenho certeza que isto um dia vai mudar, quando os reis dos reis, Jesus Cristo, voltar. A violência chegou, pode vencer. Eu acredito em Jesus e no teu amor. Acredito em Jesus. A violência chegou, pode vencer. Eu acredito em Jesus e no teu amor. A violência chegou, pode vencer. Eu acredito em Jesus.